9.8, transponder 5154. É a radial 1110 de Salvador. 110 Salvador, 3663. A pista opera em toda a extensão. Grato, informo que o LS. Contendo informação de LS, ok? Ciente. Alex Serra Golfo, correto, confirme no pátio 5, confirme de alguém? Pátio da Bata. Estou no pátio da Bata para acionamento táxi e decolagem torre 118.3, Mike Serra Golf, com voo. Água. 922, desça para 2.000 pés, altímetro 10 no 5, repórter estabilizado. 2.000, repórter estabilizado, vamos 922. Serra Golf, autorizado o táxi, informe para ingresso decolagem da 17. 5 a bordo, alternando Natal, 2 horas e 50 de autonomia, pronto para o táxi. 19648, autorizado táxi, via pátio 3, Kilo e Alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá, torre 118.3, com voo. Autorizado táxi, via pátio 3, Kilo e Alfa, ponto de espera da 28.183. Obrigado. 3663, curve à direita pro A260, limite a radial 140 de Salvador. Direita 2, pode confirmar a extensão 3663? Pode confirmar a extensão para 3663? Autorizado voo servido 363, desci para 2500 pés, tá 3663. Ok, estamos com uma falha de equipamento, solicito apresente um vetor radar para o final do ILS. Gente, solicita o ILS Zulu da pista 28. Afirma. Gente, autorizado descer para 2.000 pés, curve agora à direita para o A280. Direita para o A280, 3663, 50 por 40. Boa nome 05, permanece restrito 070, confirme. Nome 05 está sob vetor para sequenciamento, curva esquerda para 180, limite o custo localizador. Esquerda para 180, limitado o custo localizador, boa nome 05. 3663 para interceptar o custo localizador, complete a direita para a 295, reporte estabilizado. Direita 295, pode prosseguir até 2000, é isso? Afirmo, desça para 2000 pés, altímetro 1095. 2015, 3663. Número 05, reduza para 1809, está sob vetor para sequenciamento, à esquerda para 1810, limite o custo localizador. Desça para 3000 pés, altímetro 1095. Gente, é 2. Para 1809, esquerda para 1810, descendo para 3015, ajuda, chegou no mesmo 05. 3859, reautorizado, desça para nível 070. 070, 3859. três informa indicada? 489, 3663. O número 05 está reduzindo para 1809? Sim, reduzindo, vou no meio 05. Serra Golfo autorizado a ligar e manter na pista 17. Varig Log 6504, decolou de 21, chame o controle, 119.8. 19.8, obrigado, até mais. É. Limite radial 110 Salvador, reserva. Torre Salvador, Rio 9648, ponto de espera da 28, pronto. Tá no controle, amigo. Controle Salvador, o Velog 65. 594, decolando, passa 1000 pés, curvando à direita, na Aron. Log 6594, contato radar na decolagem, suba para nível 310, saída Aron. Saída Aron, 310, 6594. Estabilizando a LF, para 922. 922, compete final do procedimento em LS Zulu, torre 98, decimal 3. 73, 922. Guardão, Guarana 922, bom dia. Golo 922, bom dia, autorizado pouso na 28, o vento é de 200 graus, 10 nós, 200 graus com 10 nós. Pouso autorizado, 28, Guarana 923. Mike Serra Golfo, mantém a posição. Curva direita, proa 240, para interceptar o curso localizador. Direita 240, para interceptar o localizador, Golo 602. Forma indicada? 2209, pode reduzir mais, se precisar. É, reduza para 1809, para 3859. É, reduzir, 3859. Desça para nível 040. 040 agora, 3859. Rio 9648, após a passagem do tráfego na curta final da 28, autorizado a alinhar e manter. Ciente, após a passagem da aeronave, alinhar e manter. Mike Serra Golfo informa que vai aguardar alguns instantes aí para decolar devido ao sequenciamento para pouso na pista 28. .05, desce para 2000 pés, altímetro no 015, reposto estabilizado no curso localizador. Para 2000 pés, D15, reposto estabilizado no localizador, Golo 60. Localizador, Golo 60. Teste, aguarde para transferência de comunicações. Guardando 60. 090, pronto para o táxi, 3010-1000, alterna São Luís com 5 pessoas a bordo. 209, Guarana 922. 05. Frente o Brasil 2010, autorizado táxi via Kilo, Alfa até o ponto de esperada 28, quando lá torre 118-3, bom voo Brasil. Kilo Alfa, ponto de espera 183, obrigado, bom dia, não se esqueça. Pode confirmar as condições agora do Eduardo, Luiz Eduardo Magalhães, por 3663? Chuva leve sobre a aeródromo. Chuva leve sobre a aeródromo, obrigado. Fala, Goro 922, livrando-se de todos. Uno 922, autorizado táxi via Alfa e Índia, pátio Quazão. Alfa e Índia, portão 04. Alfa e Índia, portão 922. Rio 9648, autorizado decolar da pista 28, vento de 200 graus com 10 nós. Livre decolagem, 9648. Aeronaves que estão na escuta do controle, informo que o teto em Salvador está a 1.700 pés, 8.000 de visibilidade. 63, gente, obrigado. 57, obrigado. Informo que não está chovendo no aeródromo. Gente, obrigado. Delta 6594, chame centro 126.85, alterna 125.45. Centro agora 126.85, caso negativo 125.45, Velog 65, 14, obrigado. 3859, desça para 3000 pés, altímetro no 0, no 5. 3.015, 3859. Cansei de reduzir para a velocidade de aproximação, 3859. Pode reduzir sim, mais um pouquinho, vai reduzir. Controle Salvador, é o Rio 9648, decolou na Bombo Front. Rio 9648, contato radar na decolagem, suba para nível 310, saída Momo. Acendendo ao 310, saída Momo. Informa o tráfego que está 2 milhas para o ZAN, descendo para 2000 pés, é um Boeing 737 da Gol, rumo oeste. Entende? Tem ele, não chega. 3859. Estabilizado o LS da 28, visual 3663. 3663, chame torno 8, decimal 3. 83, obrigado por enquanto. Bom dia, Salvador, 3663 da SAM, estabilizado LS Zulu da pista 28, baixa travada. 3663, autorizado pouso da 28, 200 graus com 10 nós, pista molhada. Sim, 3663. Guardião 06, prossiga. De 3.000 pés, está 3859. No número 05, complete final do procedimento ILS Zulu, chame torre, 8 decimal 3. 223, bola 605. 3.59 vai atingindo 3.000 pés. Seixo, autorizado descer para 2.000 pés, altímetro no 0, no 5. 1.15, 2.000, 3859, está autorizado o procedimento também? Autorizado, ILS Zulu, reposto estabilizado. Portará. De 200 graus com 10 nós, pista molhada. Pente, aguarda a pista livre, voo na 605. Informa o tráfego 5 milhas à sua frente. Informo que é o número 2 para pouso. Gente, se ele não te esquece, o 3859. 9. 5209, 3663, bora. Guardião 06, informa que temos uma aeronave aguardando na cabeceira 17. O senhor tem condições de decolar com o Proaçu do pátio número 4? 3663, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 03, ou Índia, a critério do comandante. Alfa Juliette ou Índia para o portão 3663. Chame torre no 8, decimal 3. Agora 23, bom dia. 28, vento de 200 graus com 7 nós, pista molhada. Entre o pouso, pista 28, bola 605. Está autorizado, Manati, 500 pés, decola da pista 17, com curva direita, direto, frequência do controle 119.8, transponder 0171 no Mike Exato. bom dia, está 3859, o localizador. 3859, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento é 200 graus com 7 nós. Vai guardar. Small 3, controle 1, 19.8, transponda 0171 no pátio 4, para acionamento táxi e decolagem, torre 1, 18, decimal 3, Mike Echo Delta. Decimal 8. Bora, meia. Chame Centro Recife, ano 2000.85, alternando 25.45. É 1218545. 1.26.85, a primária. 1.26.85 a primária, obrigado. Cliente 3663. Hotel Salvador, muito bom dia, o Guardião 06. Guardião 06, mantém sequências visuais, 500 pés, corredor axé. 06, manterá em condições visuais, 500 pés no corredor axé. Gol no 605 no solo aos 34, libere a esquerda, chame o solo, 121 decimal 9. Esquerda, 219, gol no 605. Mike Eco Delta, prossiga. Autorizado acionamento, reporte para o táxi, Mike Eco Delta. Gol no 605, liberando na Delta, na 3%. 1605, autorizado táxi via Alfa, reporte para o ingresso na Juliette. Autorizado táxi via Alfa, vai reportar para o ingresso na Juliette, por 605, autorizado Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, boa no mesmo. Zero. Gol na 923. 923 de Guarulhos, confirmando o nível de voo. 380. Alinhar e manter após a passagem de aeronave Brasil 2090. Guardando, gol na 923. Mike Serra Golfe, autorizado a decolar da pista 17, o vento é de 200 graus com meia dúzia de nós. Uhum. 3859 no solo 36, libere à esquerda, chame solo 1219. 219. Mike Serra Golf, decolado aos 37, chame o controle Salvador em 119.8. Mike Serra Golf. 3859, bom dia, autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 3859. decolagem, suba para nível 90, sai da Conde. Aqui é a Golf. O meu Quebec Lima, confirme código que está acionado. Controle, o Guardião 06, visual Condina. Guardião 06, frequência livre para coordenação. 06. Informei o meu Quebec Lima, confirme procedência. No 923, pronto, cópia. Ativo pra 5. 65 milhas, nordeste de Salvador. Reporte ponto ideal de descida. Vou indo pro adianto para interceptar a chegada e pitch. Curva à esquerda, na saída Gole. Transição é Val, após Eudes. 5403, é o transpondo, controle 1 no 9 decimal 8. Código 5074. 5402, curva esquerda, Gole, Eval, eu. 5403-198, controle. Gol 9923. Protegimento correto, reporte quando pronto. Confirmando o portão. 4. 04. Estimativo, informará. Quando pronto, gol 9923. Sente. Ataque com Delta, linha e mantém na 17. Brasil 2010, decolou os 40, chame o controle 1998. 198, obrigado. Bom dia. Bom dia. Controle Salvador. Bom dia, Brasil 2010. Brasil 2010, acione 5134. 5134. Corrigindo, na pista 17, o vento é de 200 graus com 8 nós, Mike Eco Delta. Guardião 02, bom dia, prossiga. Guardião 06, o altímetro é 10 no 5, o vento é 200 graus com 7 nós, aguarde para decolagem. Gente, Guardião 02, aguarde 1 minuto para decolagem. Guardião 02, autorizado a decolar, comprou a sul para interceptar o corredor axé a 500 pés. Fique atento ao helicóptero que decolou da pista 17 nesse momento, é o Mike Eco Delta. Informe fora do solo, Guardião 02. O vento é 200 graus com 8 nós. Só informação. Sexto desvio, ar Brasil 20 no 0. Grato. Brasil 20 no 0, troque código para 5177. 5177. Torre de Salvador, Guardião 02, já decolou, visual com a aeronave está ingressando lá no corredor Axé. E já estamos fora do solo, Guardião 02. Guardião 02, 500 pés pelo litoral, chame agora o controle em 119 decimal 8, bom voo. 500 pés pelo litoral, controle em 119 decimal 8, obrigado pelo apoio, 02. Gente, Mike Eco Delta, chame agora o controle em 119 decimal 8. 119 decimal 8, transferindo, bom dia, Terra, retorno. Bom dia. Salvador, muito bom dia, o papapá mais rico delta. Tráfego. É o mais rico delta. O delta mantém sequências visuais, quem te pede? Para de descida, Romeu Quebec Lima. Levanta aqui em outro Mike Eco Delta, pro direto da Manati. Meu Quebec Lima, desça para nível 070 na Proviant. Para 70 Proviant Lima. Controle de Salvador, Guardião 02, bom dia. Guardião 02, prossiga. 02 decolou de Salvador, está ingressando no Axé, 500 pés. Vamos até o setor de Pituaçu para um pouso no local. Missão policial. Seixe, Guardião 02, manter sequências visuais, 500 pés. Único tráfego a reportar. É o tráfego na posição de 11 horas, está a 2 milhas, rumo oeste, é o Mike Eco Delta mantendo 500 pés. Gente, visual com tráfego, o Guardião 02, mantendo 500 pés, nós temos que informar visual com local de pouso. Salvador autoriza a proa de porta para o Brasil 2090. Mantém o perfil da saída, Brasil 2090. 10. Air Brasil 20 no 0. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. 02 está visual com o local de pouso aqui em Pituaçu, missão policial, informará o retorno.